Dessa música, ficou boa, né? Ah, eu não gostei, não. Sensacional. Eu achei muito boa. Eu acho que o compositor aí, o criador, mandou bem. Mandou bem. Se eu encontrar esse compositor, eu vou dar uma sova nele. Sejam bem-vindos ao Terra Estrangeira, o seu podcast internacional sobre viagem, imigração, intercâmbio e turismo. Ixi, é muita coisa, viu? Oh, finalmente, estamos aí. Saiu, agora saiu. Saiu, né? Nasceu a criança. Eu sou a Fabiana Ferlin. Eu sou o Júlio Samico. E eu sou o Dimitri Cosma. E o Terra Estrangeira é um podcast voltado para aquelas pessoas que têm vontade de morar, ou não só morar, de passar um tempo fora do país, seja para morar, seja para visitar, para estudar. E a nossa ideia é fazer um programa rico, um programa vivo, com vários convidados. E esse é só o começo, né? O nosso primeiro programa, né? Né, Júlio? O que você tem a dizer? Tenho a dizer que é uma alegria. É uma alegria imensa começar esse projeto e é isso aí. Vamos pra frente. E a nossa ideia é essa, é mostrar todas as formas de você conhecer outros países, né? Ou morando fora, ou fazendo intercâmbio, ou para turismo, enfim. É um podcast para quem gosta de aventura. De aventura, é isso aí. Emoção. Os colecionadores de aventura. Só explicando, né, que os três aqui não moram no Brasil, então a gente vai falar bastante da nossa experiência fora do país, mas como vamos ter convidados, então não vai ficar restrito só às nossas experiências, né? Vai ter gente de todo canto do mundo. Mas como hoje é o primeiro, vamos começar com nós três, né? Perfeitamente. E a gente mora no Canadá. Mais especificamente, na British Columbia. Mais especificamente ainda, em Vancouver, na Grande Vancouver. A gente mora na Grande Vancouver. Que não é tão grande assim, né? Não. Pra quem veio lá de São Paulo, né? Não dá pra comparar, né? Trânsito, essas coisas, não se compara. Mas pra quem veio de Recife... É grande? É igual, é quase igual. É igual. É mais, bem mais organizada, mas em termos de tamanho, assim... É... Bom, o nosso programa vai ter algumas sessões fixas, né, com curiosidades sobre as outras culturas ou sobre... É, vamos deixar claro assim, porque aqui na British Columbia, aqui em Vancouver, a gente tem acesso a pessoas do mundo inteiro, né? Ah, sim. Assim, sim. Não é... Em São Paulo a gente tem muita imigração, né? Tem imigração italiana, tem os libaneses, uh-huh, não é isso? Mas japoneses... Aqui a gente tem os chineses, os iranianos, os georgianos, indianos, os hondurenhos, né, os indianos. Então, é uma gama muito maior, assim, e que a gente vai tentar, na medida do possível, né, na medida da disponibilidade das pessoas que a gente conhece, trazer essas culturas, esse conhecimento que a gente adquire com esse intercâmbio cultural que a gente vive aqui. Isso. Exatamente. E não só isso. A gente está aberto a novos amigos, novos colaboradores que vieram a nos conhecer. Ui! Que vieram a nos conhecer pelo programa, né? E eu acho que é interessante, assim. Vocês podem entrar em contato, que a gente quer ampliar mesmo o leque. A nossa ideia é... Ter colaboradores do mundo todo, não é isso? Exatamente. O Terra Estrangeira está aberto ao mundo todo. O Terra Estrangeira é o mundo, né? Isso. Nossa, a verdade, a ideia é essa, é a visão do brasileiro, a visão do mundo pelo brasileiro. Inclusive os marcianos também são também, bem-vindos. Também, também, sempre. Chegar aí, também é terra estrangeira, né? É. Estás escutando Terra Estrangeira. Bom, então vamos lá. Esse primeiro programa a gente vai falar um pouco sobre como surge a ideia, né, de sair do Brasil, né, no nosso caso, mais especificamente de morar em outro país. Ah, então eu queria saber aqui dos meus companheiros, companheiro. É... Companheiros, efetivamente. Como é que surgiu a vontade de morar fora do Brasil? É. Quer dizer, qual que era a vontade maior? Sair do Brasil ou morar em outro lugar? Porque tem uma diferença, né? Tem uma diferença e, bom, no meu caso, eu acho que a vontade maior era sair do Brasil mesmo. Uhum. Cansado do trânsito do Recife. Assim, não me levem a mal, não quero... Eu adoro o Recife, eu gosto de certos aspectos da vida que se leva lá. Uhum. Eu gosto da praia, eu gosto do caranguejo na praia, a cervejinha gelada naquele calor. Que é impossível aqui, não existe aqui. É. E assim, mas por outro lado você tem um trânsito caótico, você tem pessoas te desrespeitando, você tem toda aquela coisa que tem em outros lugares no Brasil também e que no Recife algumas coisas são mais pontuais e outras menos, né? Uhum. Você tem uma violência urbana muito grande, você tem um nível de insegurança, assim, você fica num estresse de estar o tempo todo... você tem que travar o carro, se você não tem dinheiro para ter ar-condicionado no carro, já é um problema, né? Eu, por sorte, eu tinha condição de ter ar-condicionado, mas você, quem não tem, né? Você tem que fechar o vidro e passar calor. E ficar lá nos 40 graus, lá, tostando, né? Independente de um perigo real, né? O problema é a noção, é a sensação de perigo que você sente. Sim, apesar de que, assim... Com o tempo você já conhece determinadas áreas, então você sabe que numa área X você pode baixar o vidro, numa área Y você já vai, você deixa ele meia boca, o né? Que não deixa de ser você vivendo sob tensão. Sob tensão, perfeitamente. Esse é o, acho que a viver sob tensão é que é o ponto. Então você tinha mais vontade de sair do Recife do que de sair do Brasil? Não, eu tinha vontade de sair do Brasil porque na minha cabeça muitos dos problemas locais do Recife estão ali nas grandes cidades, assim, eu não vejo... Se repetem, né? Os problemas se repetem. Talvez Curitiba seria uma cidade que... Mas mesmo assim, eu imagino que tenha também certos problemas que eu não quero enfrentar. É. Que eu não quero ter... Não é nem enfrentar, é que eu não quero ter que conviver com eles, uhum. com a tensão, né? E você, Dimitri, como que surgiu a ideia? Eu sempre quis, na verdade, sim, eu sempre quis ter essa experiência em outro país... Na verdade, eu compartilho um pouco com o que o Júlio disse. Com certeza, esse caos de São Paulo queria fugir disso. São Paulo tem muitas coisas boas que a gente não tem aqui, inclusive. Ou talvez a gente ainda não tenha visto. Mas, assim, a parte cultural, assim, um pouco de falta, que São Paulo realmente era bem maior do que aqui em Vancouver, especificamente. Toronto não é bem assim. Toronto é mais parecido com São Paulo, né? Mas eu sempre quis ter essa experiência fora... Eu sempre ouvi falar do Canadá, então eu sempre queria ter essa experiência. E a gente veio de uma vez, a gente não fez essa viagem de prospecção que as pessoas fazem, a gente decidiu vir e vamos lá, é isso mesmo. Pesquisamos muito online, né, então conhecemos bastante. E mesmo assim valeu a pena, assim, tem os prós e contras, mas os prós eu acho que são maiores do que os contras, né. E você, Fabi, o que você tem a dizer também? Eu, assim, na verdade, a minha vontade de morar fora era maior do que a vontade de sair do Brasil, entendeu? Eu não saí por... Assim, lógico, também tem um monte de coisa em São Paulo que eu odeio, né? Muita coisa no Brasil que eu não concordo, muita coisa que o brasileiro faz que eu não concordo. Mas eu acho que, na verdade, assim, desde muito nova, eu quis ter uma experiência de intercâmbio e, infelizmente, não tive... posses, né? Tive tempo para fazer, então assim, já tinha passado, né, a minha fase de intercâmbio, mas a vontade de morar fora não tinha passado, nunca passou, né, então eu até comecei, assim, fiz umas tentativas, a minha primeira ideia era morar na Europa, mas também depois mudei o caminho, né, mudei o destino e também vim parar no Canadá. Eu queria viver uma outra experiência, queria saber como que era morar num país... com as pessoas falando uma língua diferente e comidas diferentes. E, não sei, pra mim era isso, entendeu? Não era só o fato de, eu quero sair do Brasil. Assim, acho que tem a questão... você perguntou o que é que você queria mais, né? Aham. E eu respondi que eu queria mais sair do Brasil do que morar fora. Sim. Mas, claro, que o morar fora também... Influenciou. Também influencia, né? Ah, você tem que ter essa força de vontade, né? Mas, de fato, o que pesou mais pra mim foi o fator Brasil, né? Uhum. A coisa, os problemas de lá, assim, aquela coisa toda. E não é uma coisa fácil, né? Isso... Definitivamente não. Tomar essa atitude não é uma coisa fácil, precisa de muita força de vontade, né? Especialmente quando você tem uma vida já estabelecida, né? Exatamente, que, é. Quando você tem um emprego que você já é estruturado, ou quando você tem uma empresa já estruturada, né? Uhum. É difícil sair e você abandonar tudo, assim. E isso daí, nós três tivemos exatamente esse mesmo... A mesma história. Essa então. Mesma história, é. A gente já estava bem estabelecido lá, né? O Júlio tinha um emprego público, né, um cargo público. Eu tinha minha própria empresa, ainda tenho, ela continua funcionando lá. E a Fabi tinha um emprego fixo também por muito tempo. Todos bem estabelecidos, né? Mas a gente resolveu mudar de dar uma volta... De 360 graus. De 360 graus, diria o filósofo gênio. Ai, ai, ai. Tá, e como é que foi isso que você falou... Dimitri, que você escolheu o Canadá, mas como é que você chegou ao Canadá? Quem te falou? Por que o Canadá? Então, sempre, desde muito tempo, né? Desde pequeno, eu sempre ouvi que aqui era a terra da oportunidade, né? Aqui era um lugar bem aberto aos imigrantes. Então, sempre eu fiquei com isso na cabeça, né? Assim, eu tenho que ir para o Canadá. Então, assim, muito antes de efetivamente entrar com o processo ou mesmo pesquisar, eu já tinha essa ideia. Vocês já sabem, alguns já sabem, alguns não, mas eu e a Fabi somos casados, né? Sim! É! Uhul! E aí, quando a gente se conheceu, bateu essa... A vontade era a mesma, né? Só que, assim, na verdade... Quem surgiu com a ideia do Canadá foi você, né? Porque eu sempre quis morar fora, mas eu queria morar na Europa. E aí você me convenceu. É, a Europa é um lugar bem mais complicado, né? Pra você imigrar, especificamente, é bem mais complicado. O Canadá tá aberto. Por quê? Por que é mais complicado? Vocês chegaram a pesquisar? A gente não chegou a pesquisar? Mas não é como o Canadá, né? Que tem essa política aberta à imigração, né? Esse processo apoio. Claro. Não, na verdade, o que eu teria que fazer era tirar minha cidadania europeia, né? Minha cidadania, né? Cidadania italiana, para conseguir o passaporte europeu. Mas eu fui atrás e foi bem complicado. Isso daí é talvez matéria para um próximo episódio, okay. Né? Mas não deu certo, assim. E também não... E tudo bem que seja um assunto para o próximo episódio, mas agora eu tenho uma curiosidade. Só uma pincelada no tema. Em você conseguindo o passaporte italiano, aí como você levaria o Dimitri? Você teria direito a levar ele por ele ser seu marido? Ou... É, na verdade, a gente nem chegou a pesquisar isso, porque a gente mudou de ideia mesmo e viu que... Uhum. Que pra vir pro Canadá era bem mais fácil. Mas a minha ideia de Canadá era uma coisa muito fácil estranha, assim, né? Fácil assim, digamos, é mais claro, né? As regras plausível, são mais claras, né? Mais vamos possível, dizer. Uhum. É. Sim, mas eu era... Na verdade, eu lembro, quando eu era nova, assim, eu conheci duas irmãs que tinham morado no Canadá. E elas estudaram inglês comigo. E quando elas me falaram que tinham morado no Canadá, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi... Mas o que que elas foram fazer lá? Como é que alguém lenhador, mora... Lenhador, né? Ficar vendo lenhador. Como é que alguém esquimó. Mora no Canadá? Assim, porque eu era tosca, assim. Eu tinha essa ideia de que o Canadá é uma coisa muito longínqua, lá em cima dos Estados Unidos, muito fria. Assim, lógico que a gente sabe que tem cidades grandes. Tá, mas isso eu tô falando da minha adolescência, tá? Não, eu também. O Canadá, pra mim... Acho que o Canadá não tem nem no jogo do UO, né? Quando você tem o... né? Acho que não ignorado, tem. Você tem lá Ottawa, você tem, né? Ouvinte, se vocês sabem, se tem... Eu não lembro, eu não lembro. Eu jogava muito UO e eu... Comentem aí se Canadá vocês não, lembram, viu? Se tem. É. Mas eu sei que tem Ottawa. Que ah, não é, tem Canadá, mas tem Ottawa. É, tem uma província lá, Ottawa. Mas é tipo assim, os Estados Unidos... O UO é meio interessante, né? E você, Júlio? Qual é a ideia de Canadá especificamente? Eu posso contar... Você quer a versão longa ou curta? Conta a versão longa aí. Conta a versão interessante. Essa aqui. Bom, não sei se é interessante, mas assim, eu fazia... Eu a vida toda estudei inglês, né? Quer dizer, não a vida toda. Eu comecei a estudar inglês novo. Bem novo. Com acho que 6 anos. Ah. Sei lá. Porque eu comecei a escutar Beatles. E eu queria entender o que eles estavam falando. E eu ficava aperreando minha mãe. Você tinha 6 anos e você pediu pra sua mãe pra estudar inglês? Pra entender o que os Beatles estavam falando, cantando, na verdade. Uhum. Aí ela olha só, me botou... Olha só, isso é bom pra gente... Isso é uma coisa meio nerd, né? Vocês se inspirarem nisso, tá vendo? É, uma coisa meio nerd. Acho que foi uma das... poucas coisas nerds assim que eu fiz na vida. Poucas coisas nerds? Ah, tá. Ai, então tá bom. Agora eu tô gravando um podcast, é outra coisa nerd, né? Não, enfim, aí... Bom, aí então assim, o inglês tava, digamos assim, coberto, né? Uhum. O que você vai aprender do inglês no Brasil era aquilo mesmo, eu não tinha como melhorar muito. Então, eu já tava querendo aprender outras línguas. E aí, uma língua que eu sempre achei bonita, podem jogar as pedras agora, é o francês. Ah, eu também acho. Ah, porque tem muita gente que, né? Enfim. Tem bonito um bonito. O problema são outros 500, é. Mas... Rian. Então, aí eu comecei a estudar o francês. E nessa de estudar francês, eu acabei caindo no site da imigração pro Quebec. Entendeu? Porque eu, quando eu comecei a estudar francês no cursinho... Eu também chegava em casa e ia pra internet, ia pesquisar francês, ia conjugação de verbo, não sei o que, estudar, né? Uhum. E aí acabei caindo nesse site e ia ter uma palestra, acho que duas semanas depois, sei lá, lá no hotel, lá no Recife, sobre a imigração pro Canadá. Uhum. Aí eu fui pra essa palestra, eu achei interessante. E se você tinha quantos anos? Isso eu já tinha um bocado de ano já. Isso foi... Ai, ai, ai. Quando foi? 2006, eu acho, 2005. Uhum. Ah, então já foi bem próximo. É, já era velho já. Ah, era... uma coisa acho que a gente não falou aqui. A gente, nesse momento, a gente está aqui há mais ou menos 3 anos. É. Isso, isso. E estamos em 2012. Para você que está ouvindo em 2732, estamos em 2012 agora. Imigramos em 2009. Isso. É. Então, assim, nessa de ir pra essa palestra, aí comecei a pesar as coisas, comecei a ver. Foi um momento que o Brasil, apesar de começar um boom econômico, por outro lado, você começa a perceber que, tudo bem, as coisas vão mudar, as coisas podem até melhorar, mas vai demorar um bocado, negão, entendeu? Muito. Então, assim, eu vi o tempo passando, eu ficando velho, uhum, e esperando o Brasil se tornar um país legal, e aquele... Essa coisa não chegava, esse momento não chegava. Vai esperando, vamos lá, espera que um dia melhore. E aí eu digo, não, eu não vou esperar, eu vou buscar um lugar que seja mais legal, uhum, entendeu? Que seja, que as pessoas se respeitem, ou que quando não se respeitem, você liga pra polícia e a polícia... Dá um jeito. Dá um jeito, né? É, acho que a gente tem que... exatamente, tem que aproveitar, assim, não, vamos esperar... A gente tem que fazer o agora, né? A gente não pode esperar vai melhorar, vai acontecer. Não, vamos fazer o agora, a gente tem que viver o agora. Isso. E aí nesse, como eu falei, a minha intenção era mais sair do Brasil do que vir para o Canadá. Uhum. Eu pesquisando nesses países que tem um processo claro e com regras estabelecidas, eu também caí no processo da Austrália, né? Austrália, E aí eu fiquei avaliando qual era o melhor processo, o processo do Quebec, o processo da Austrália ou o processo que eu fiz realmente, que é o do Canadá, porque o Canadá ele tem processos distintos, né? E aí foi isso. Essa foi a minha historinha. Dimitri. Não foi nada por uma paixão pelo Canadá especificamente. Não, foi uma não, coisa, não. Assim, os lugares que poderiam aceitar... Apesar que lá em, sei lá, 2000 e alguma coisa, eu já jogava NHL lá no videogame. Ah, tá. NHL, importante ponto. NHL, importante, pra quem não sabe, é o hockey sobre o gelo. Exatamente. Esporte nacional. É, esporte nacional aqui. Dimitri, e sua historinha? Conta aí. Não, já contei. Acho. Não, mais já ou contou? Menos. Você deixou bem assim. Você contou muito, muito por cima, né? Qual? Como você... Quem te contou? Alguém te falou sobre o Canadá? Você falou, eu sempre soube desde pequeno. Ah, bom, quem tá soube bom, tá desde bom, vamos pequeno? Lá, vamos quem lá, então lembrei, lembrei, Canadá? Tá bom. Vamos lá, é verdade. Lembrei. Razão. Lembrei. Lembrei que eu falei uma mentira grande. Mentir, mas vamos falar a verdade. Não, o que aconteceu assim, meu pai tinha alguns amigos que vieram pra cá. Especificamente, eles vieram pra Quebec. Né? Então, assim, e eles vieram há muitos anos e depois nunca mais também voltaram e se estabeleceram, tiveram, construíram família aqui. Aqui não, lá, né? Vamos dizer lá, porque Quebec é outro país, né? Vamos convenhamos, e é longe, né? Pra caramba também. E é longe pra caramba. E é outro país. E sempre isso ficou na minha cabeça, até que a gente botou em prática. Só um parêntese aqui. Apesar de eu ter falado essa história do curso de francês, não sei o quê, aqui em Vancouver... É só inglês, viu, galera? Não, tem um pio de francês. Nem tem. As únicas coisas em francês que a gente vê são os rótulos das coisas, porque tudo aqui... E porque é obrigado, né? É por lei. É por lei, exato. É. E Fabi, sua história? Ah, na verdade a minha foi o Dimitri lhe convencendo, foi influência, né? Do Dimitri, não teve jeito. Tá vendo? Olha, vocês estão vendo? Marido não, é lógico, mas não, é claro, a vontade de morar fora sempre existiu, desde pequena, desde de criança, desde adolescente, eu sempre quis morar em outro país. E aí é lógico, né, que acabei unindo o útil ao agradável, assim, porque eu vi que era uma oportunidade boa, né. Assim, deixa eu só abrir um parênteses, assim, eu sempre quis morar fora, mas eu não tinha aquela vontade de ir na loucura, né, de ir ilegal. Isso eu nunca quis. Eu tenho vários amigos que foram, conheço muita gente que foi para os Estados Unidos, e legal, mas eu nunca quis dessa forma, né? Assim, eu sempre tive em mente que se eu fosse, eu ia fazer pelos meios legais, ia assim, né? Ia seguir os passos, né? Fazer tudo certinho, até para não ter dor de cabeça. E aí, como eu vi, né, que vindo para o Canadá tinha essa possibilidade de fazer tudo certinho, né? E ter o cartão, né, o status de residente permanente e até com o tempo poder pedir a cidadania, né, do país. Exato. Aí eu vi, bom, então é isso mesmo que eu quero. E uma coisa importante, assim, você que é casado, tá ouvindo esse programa, você é casado, você tem essa vontade e a sua mulher não tem. Eu acho que dá pra convencer. Ou vice-versa. Não, ele vai dar a fórmula do convencimento. Não, é a fórmula do convencimento, a questão não. Não é essa ainda questão. Encontro a fórmula do amor. Sabe aí, sabe o BG aí. Não, na verdade é o seguinte. Eu acho que é importante as duas partes terem essa vontade. Então, não, se uma das partes, ou o marido, ou a mulher, enfim, não quiser e vier a contragosto, é bem complicado isso, né? Ah, não, acho que não funciona. Não funciona. Não, a gente não conhece funciona. Casos, a gente conhece alguns casos que um queria vir e outro não, e aí acaba só dando problema, né? A outra pessoa vem meio que odiando isso daí, ela tá vindo pela outra pessoa, né? Não tá vindo por uma vontade dela. É um pouco complicado. Eu acho que ela pode ser convencida, não, a palavra não é essa, mas acho que ela pode ser apresentada as vantagens disso e pode vir a gostar, né? Mas, assim, se ela odeia isso, ela nunca que pensou nisso e não está fora de cogitação, é uma coisa complicada, né? É verdade. E assim, tem também o pessoal que vem até dentro do processo legal e tudo mais, só que não faz a pesquisa devida, né? Verdade. Chega aqui achando que, por exemplo, um médico achando que vai chegar aqui no outro dia, o governo vai chegar, olha, tem um emprego aqui pra você. Não é assim, pessoal, É. Algumas profissões esse programa, é mais genérico, a gente não vai entrar nisso, só uma pinceladinha. Tem não muito é assunto, assim. É, mas só, e falando em pesquisa, Júlio, como foi a tua pesquisa? Eu pesquisei muito. Mas meu era processo, mais internet? Era muita internet, muita. Meu processo durou, desde o primeiro momento que eu pensei até ele terminar, durou acho que 3 anos. Uhum. É, quando eu comecei quando a decisão chegou assim, eu vou fazer isso. Aí você tem aquele processo, juntar dinheiro, se você não tem o dinheiro, obviamente, né? Você vai juntar dinheiro, você vai melhorar o inglês se você precisar, né? Você tem, quer dizer, vários aspectos que você tem que atingir, né? Vários pontos que, no caso do Canadá, são bem claros, né? Ele diz exatamente o que é que você precisa ter. É. E aí eu fui fazendo isso. E durou 3 anos, e nesse tempo, era o tempo que eu ia na internet, na época do Orkut, o Orkut tava bombando, eu ia lá nas comunidades do Orkut, brasileiro no exterior, brasileiro no Canadá, profissionais no Canadá, profissionais brasileiros no Canadá, BCA, que é a associação aqui brasileiros em Vancouver, né? Tinha uma que era Me Ajuda Laura, não tinha Maura Me Ajuda. Me Ajuda Laura. E era muito boa, era, era sensacional. Eu tô arrepiado. Poxa, aqui. Assistia, eu entrava no Maura Me Ajuda todo santo dia. Poxa, mas assim, não tem nada a ver, mas era um negócio que funcionava nessas, né? Comunidades do Orkut, que é uma coisa que a gente não vê no Facebook. Funcionava, né? Muito melhor no Orkut. Não existe isso, né? Assim, o Orkut, pra isso, era muito melhor que o Facebook. Acho que, assim, o único ponto que o Facebook perde... A única vantagem do Facebook. Não, mas assim, essas comunidades não, mais vantagem específicas... vantagem do Orkut. O do Orkut, perdão. Na verdade, assim, essas comunidades específicas, né? Porque tinha muita comunidade muita boba, besteira, assim, mas... tinha certas coisas que eram fantásticas. Assim. Hoje em dia o que existe são listas de listas de discussão, né? Uhum. Porque eu acho que... É, no nosso caso, as listas de discussão foram fundamentais. Acho que até mais do que as comunidades. Eu participei também de algumas do Yahoo e era tal. Era do Yahoo. Mas tinha muito spam, tinha muita... Sério? Eu sempre nossa, recebi um e-mail de uma mulher que não. Dizia que era stripper, que era muito bom ser stripper. E aí ah, eu sei. Essa não recebeu spam. Essa? É, era spam. Como é que ela chamava? Joelma. Joelma, grande Joelma. Joelma, se você estiver escutando esse programa, um beijo no seu coração. Ah, Joelma, você me fez sair da lista do Yahoo. Sério? Não, mas a Joelma ajudava. Joelma era bacana. Não, que ser stripper é o máximo, que não sei o que lá, não seja bobinho, que ser stripper era legal. Aí esse detalhe pessoal da Joelma, mas ela era muito bacana, eu achava ela legal. Tá, mas deixa eu explicar o que que foi isso, tá? Como a gente, tá, decidimos, vamos para o Canadá, já que a gente não sabia pra onde começar. E aí eu mandei um e-mail pra uma dessas amigas do seu pai, né, Dimitri? Que mora, né, em Quebec. Né, só perguntando, assim, né, pra ela algumas dicas pra onde começar, e ela me passou o endereço de uma lista de discussão do Yahoo, não me lembro se era Immigration Brazil, era alguma coisa assim. E aí a gente viu, né, acho que tinham mais de 4 mil pessoas nessa lista de discussão. E então você via de tudo ali, né, desde pergunta besta até coisa relevante, assim. Teve discussão da panela de pressão. Panela de pressão. Panela de pressão. Era uma E o pior é que, assim, depois de um tempo, a minha mãe, ela também começou a participar da pesquisa, porque ela achava que eu não tava sabendo de nada, entendeu? Então esse menino aí não sabe de nada, né? Ele não sabe de nada da coisa vida. De mãe, né? Eu acho, né? Aquela coisa, ah, esse menino tá indo pra essa aventura. Menino é louco aí, ó. E não sabe de nada, não sabe que tem que comprar casaco, não sabe que tem que comprar panela de pressão. Aí a sua mãe começou a pesquisar. Ela queria comprar uma panela de pressão. Ai, Deus. Que no Canadá não existe panela de pressão. Como assim, velho? É tão fácil, né? Só sair no Walmart ali. Desmistificando, existe tudo aqui, não viu? Tem, não tem nada tudo, que não exista aqui. Só cuscuzeira. Algumas não tem, coisas. Cuscuzeira é difícil, né? Cê não, mas compram, é difícil, tem que comprar. Mas você encontra. A cuscuzeira você encontra agora, o cuscuz, meu amigo. Bom, e falando em mãe, falando em família, né? Como é que foi a reação da tua família quando você disse que ia sair, Júlio? Que Bem, ia morar fora? A minha família é pequenininha, né? Assim, minha mãe, meu pai são separados, então eu tenho muito mais contato com a família da minha mãe, que é bem menor do que a do meu pai. Então, assim, eu basicamente contei a família da minha mãe e ao meu pai. E não a família dele, entendeu? Não aos irmãos dele, não aos meus primos, por parte de pai. É. Então, assim, são muitas poucas pessoas. E a maioria delas aceitou tranquilamente, assim. Minha mãe achou ótimo, minha irmã também. A tua mãe já tinha vindo pro Canadá? Não, na realidade, a minha mãe, ela ficou querendo me botar na cabeça pra eu ir pra Montreal. E aí eu disse a ela, então, se você quer tanto que eu vá, você faz o seguinte, vai você primeiro. Faz uma viagem pra lá. Sério? É, foi por isso que ela veio, então? É, mas é também porque ela queria conhecer, queria viajar, queria tirar umas férias, né? Uhum. Apesar de que ela foi no inverno. É, inverno é complicado. É, inverno em Montreal é complicado. Aí ela foi pra Montreal nessa época, que a gente já tava também perto de vir e tudo mais. Mas é, foi basicamente isso. O pessoal gostou, o pessoal... Foi tranquilo. É, depois com o tempo... A gente foi agora há pouco ao Brasil, mas foram 3 anos quase, né? Sem ir. E já nesse finalzinho ela já tava numa pressão louca, assim. Quando é que você vem? Quando é que você vem? Então, assim, a saudade é grande. E God bless Skype, né? Ah, sim. Se não fosse o Skype... É, não tem como. Muito imagina, assim, como o pessoal fazia nos anos 70, né? O pessoal que migrava... Você assim, acabava perdendo Nossa, contato com a família. Devia ser muito doloroso para certas famílias, para certas pessoas, né? É verdade. Hoje você pode fazer uma videoconferência todo dia, o dia todo, né? Se você puder. Ah, é. É fantástico. Bom, eu sei essa história, Dmitry, mas acho que... O público não sabe. O público não. Sabe. Como é que foi a reação da tua mãe, do seu pai? Então, meus pais sempre incentivaram isso, né? Então, assim, eles sempre... queriam isso, né? Principalmente na minha área, né? que é uma área artística, então eles sempre me incentivaram, eu sabia que o mercado aqui também era maior, se abririam mais portas, tal, então sempre incentivaram, apesar de um certo peso assim, no coração, mas eu acho que sempre acharam que essa ideia era a melhor mesmo, era o ideal a se fazer, né? Uhum. E você, Fá? Pô, eu lembro do dia que eu contei pro meu pai, foi tão estranho. Eu lembro quando você contou pra sua mãe. Não, ah, não, quando não, você queria ir, né? Não, quando eu contei pro meu pai, ele tava... Que você estava com intenções de ir. É, eu falei, né, pai, então, né, a gente tá pensando, né, em se mudar pro Canadá. Aí ele... Ah, legal. Pô, então... Aquela animação, né? Não, ele falou assim... Ah, tá. Então, instalei o Google Earth aqui... Você sabe como é que funciona? Tipo, ele muda completamente de assunto. Sensacional. Assim. Ele fez que não tinha ouvido, assim, sabe? Foi muito engraçado. Nossa, nessa época o Google Earth tava demais, eu acho. Porque também nessa época minha mãe vivia no Canadá, no Google Earth. Não, mas meu pai não falou isso. Não, não foi relacionado. Eu tô entendendo, eu entendi. Porque entendi. Assim, ele simplesmente mudou de assunto. Foi tão estranho. E eu lembro quando você contou pra sua mãe, quando saiu a aprovação, saiu a confirmação, né? Da imigração. Ah, aí você contou pra sua mãe. Conta aí. Não, eu super animada, né? O dia que chegou a carta, né? Falando que a gente tinha sido aprovada no processo de imigração. E eu liguei pra minha mãe, né? Foi a primeira pessoa que eu liguei, porque eu tava tão feliz, eu queria compartilhar. Mas não tem jeito, assim, sabe? O que eu senti na voz dela não foi alegria, sabe? Não foi. Porque, assim, todo o tempo do processo, eu acho que eles não estavam realmente acreditando que a gente vinha. Eu acho que... Porque é diferente, meus pais nunca quiseram que eu fosse embora. Lógico, eles sempre quiseram o melhor pra gente. É. Mas eles são super, né, ligados nos filhos, né, e pra eles foi, eu sei que foi doloroso, assim, que não foi uma coisa, legal, uau, que experiência, vai lá. Não, assim, lógico, eles sempre apoiaram, nunca falaram não, não vá, nunca falaram uma palavra contra, mas a gente sente. Né? Você isso. Sente, não não é uma coisa assim que eles queriam, sabe? Acho que nenhum pai quer, assim, né? Não. Mas a minha mãe e a minha irmã, o processo inteiro elas acompanharam, então assim, não foi muito surpreendente quando eu disse, olha, chegou o passaporte aqui com carimbo, com visto. Elas já estavam dentro... Né? Cada coisa que acontecia, eu dizia pra elas. Então, assim, elas sabiam que o projeto ia dia sair. Chegar, né? Ao fim, ao... Mas não tem uma comemoração, né? A gente não percebe não essa comemoração. Não acontece. Você pode até fazer uma despedida, mas é uma despedida, né? É uma festa de despedida. Né? A sensação mesmo dos familiares é isso. É um misto de alegria com a tristeza. É, porque lógico eles vão... Porque pra gente, pra quem vai e chega num país novo... É tanta coisa na nossa cabeça, tanta novidade, que a gente, pelo menos no começo, não tem tempo de sentir saudade. Não tem. É verdade. A gente tá tão ocupado aqui, né, tentando começar uma vida nova, que eu, pelo menos, né, tô falando da minha experiência. Não, né? Eu também, eu senti a mesma coisa. E não coisa. É só isso também, né? Tem a questão assim, o ano que você tá lá no Brasil, né, que você tá com esse processo, um ano, dois anos, enfim, a sua vida meio que para lá no Brasil, né? Sim. Você meio que tá vivendo o sonho do Canadá. É um você pouco tenta complexo. Não fazer planos muito longos, né? Você tenta não. Por exemplo, você não vai começar uma faculdade, né? Dentro de um processo. Você fica, pô, mas e se o visto chegar amanhã, né? Pode ser que eu vá assim que o visto chegar. Eu não vou pegar o visto e guardar numa gaveta e esperar 3, 4 anos pra terminar a faculdade, né? Entendeu? Então, assim, ou mestrado, ou sei lá o quê. Sangue frio pra isso. O Dimitri falou uma coisa que é certa. Eu, nesses anos, eu vivia com a cabeça no Canadá, né? É engraçado, porque a gente já tentava acompanhar as notícias daqui, né? Eu olhava lá o clima, né? Ah, como é que tá hoje lá? Tá quente? Tá frio? Não sei se você fazia isso. Às fazia, vezes, fazia. Naqueles gadgets que dá, né? Que mostram a temperatura. Eu colocava lá, né? Vancouver, só pra saber quanto e é que tá. E sempre quando tem uma notícia, assim, uma coisa ruim, aí os seus amigos, os seus colegas ligam pra você ou mandam por e-mail, né? Olha, um cara lá entrou naquele caso que teve da universidade... Foi na universidade? Na universidade, saiu metralhando. Em Montreal, não foi? Acho que foi Montreal. Teve um outro de um louco num ônibus que matou. Aí eles mandam pra gente. Tentando dissuadir, né? Eu acho que é, né? De alguma maneira é. Então né? A gente manda as notícias do Brasil também, né? As notícias. Aí ele vê já... quem ganha, né? Faz Aí eles já sabem, já. É, mas é engraçado. A minha irmã sofreu muito, né? A gente também é muito ligada, né? Então ela sofreu. Nossa, acho que ela na despedida era quem mais chorava, é, né? É verdade. Porque a gente é muito ligada. E ela sofreu. Mas assim, é aquele sofrimento de, né, quem sabe. É que... um sofrimento estranho, né? É. Porque você sabe que a pessoa tá seguindo um sonho, tá indo até pra um lugar melhor, né? Uhum. É até estranho dizer isso, né? Foi pra um lugar melhor. Foi pra um lugar melhor, parece que macabro isso, né? Ai, que horror. Partiu dessa para uma melhor. Verdade. Só uma curiosidade, no seu processo você teve algum apoio de consultor, de imigração, alguma coisa assim? Não. Fez tudo por você mesmo? Tudo por mim mesmo. Por mim mesmo, pelo Mauro Me Ajuda. Grande Mauro. Pelo Orkut lá. É, porque tinha umas coisas assim, por exemplo, no site lá ele dizia que você tinha que traduzir todos os seus documentos, seu diploma. Nossa, não precisava nada disso. E você não precisava. Né? É, e aí eu fui no Mauro Me Ajuda e disseram que não precisava, mas aí eu mandei um e-mail também pra Maria João. Maria João! Que não está mais lá, né? Ela montou uma consultoria. Vocês, provavelmente, quem tá ouvindo aqui deve até... Quem tá com intenções de imigrar, né? Quem tá ouvindo nosso programa com essa intenção já deve conhecer todos esses nomes aí. É. Não, acho que não mais, né? Não mais, talvez é. Não porque mais. A Maria João era famosa no consulado lá e tal. É. Mas depois que ela saiu, não ela sei... Ela é uma pessoa do consulado que era muito solícita, né? Ajudava bastante. E eu mandei um e-mail pra ela perguntando se realmente tinha que traduzir. E ela respondeu dizendo que não. Então, não traduzi. Uhum. É. Mas assim, foi tudo eu lá no site... No inglês e... Porque o site é em inglês, né? O site do... Uhum. Tem que ser, né? Do processo. Pelo amor de Deus. Quem o site quiser, do consulado brasileiro, não. Mas o site do processo com as regras e tudo mais é em inglês. É bom, Ló. Assim, eu aconselho, né? Pra quem vem pra imigrar, já tem que vir com o inglês. É. Pelo menos eu acho um que sim. Intermediário. Se você não for um cara espetacular na sua área, né? Se você não for o Pelé do futebol ou... Fala aí, Dimitri, o... Como é lá o nome do cara lá dos efeitos especiais lá? Se não for o Fernando Meirelles. É, aí você tem que vir com o inglês afiado. Se for pra cá, se for pra Alemanha, é melhor ir com o alemão afiado. Uhum. Sem preferência. É. Mas a gente chegou aí num consultor, né, fazer uma entrevista. Então, nós fomos, né, a gente não vai falar o nome aqui, mas era uma dessas consultorias, né, pra quem quer imigrar. E a gente bateu um papo com ele e percebeu que não seria necessário, assim, porque eles cobravam, enfiavam a faca ali, né? Na verdade, ele cobra até essa consultoria, essa reunião inicial aí, né? Aí nós pagamos, né? Na realidade, assim, eu acho que para algumas pessoas é válido. Sim, para quem não tem tempo de correr atrás de documentação, né? Porque é muita coisa que tem que ser levantada. É muito trabalho, você precisa... Mas, na verdade, é só quase exclusivo a isso, né? No caso do Canadá, não é uma questão... Assim, porque acho que, assim, a maioria das pessoas pensa... Ah, eu vou contratar uma consultoria porque isso vai facilitar a minha entrada. Não, e não é o caso. Inclusive, no próprio site, ele diz, assim, que o uso ou não de consultor não faz diferença. A questão é quem mandar primeiro vai ter o número lá, eles seguem... Aqueles números, então, né? Na verdade, ele vai aprovando e desaprovando. É só você seguir o roteiro ali, né? Você cumprindo isso. Todas as exigências, né? Do consulado, isso. Você vai conseguir. Ou não, se você não cumprir, não isso, vai. Exatamente. Mas é uma questão matemática ali, né? Uma questão... É, principalmente do processo federal, né? É muito preto no branco, assim. É. Então, não é que, porque você vai ter... Essa consultoria, o cara vai dar um jeitinho, você vai tirar alguma vantagem. Existe jeitinho. Talvez a questão da consultoria, não sei, não sou consultor, mas talvez um dia a gente entreviste algum consultor, pode né? Pode ser. Mas estamos abertos. Talvez a questão da consultoria seja até para, por exemplo, quem... Te dar um norte do que você precisa, enfim. Não é nem isso, é a questão assim, existem várias maneiras de se imigrar para um país, certo? Sim, e sim. Para o Canadá também. Sim. Então... Por exemplo, eu fiz o processo que se chama Processo Federal Trabalhador... como é que chama? Skilled Worker. Skilled Worker trabalhador, qualificado. Trabalhador qualificado. Exatamente. Então, Processo Federal Trabalhador Qualificado. Esse é um tipo de processo. Você pode vir pelo Processo Federal Empresário. Isso, empreendedor. Você pode vir pelo processo federal, investidor. Processo federal, família, né? Se você for casado com um canadense ou enfim. Você pode até vir com visto de trabalho ou visto de estudante, né? E depois tentar mudar o visto. O visto de estudante, por exemplo, te dá direito a um ano de trabalho, alguma coisa assim. E depois não dá, não dá, mas não sei se dá. Tem alguns vistos que dão, sim. Alguns vistos de estudante. Ah, tá, aqui você bota 6 meses de estudo. 6 meses, é. 6 meses, um ano, enfim. Isso, é, realmente, parece que tem. A gente vai depois detalhar tudo isso, né, nos futuros programas. Exato, exato. Então, assim, tem muitas maneiras de se vir para cá. Existe o processo só do Quebec, né? Que se você quiser ir para Montreal, para a província do Quebec, é outro processo. E ainda existem os processos das províncias. Cada província tem o próprio processo. Entendeu? Cada província tem uma cota de imigrantes que ela traz só para aquela província. É. Então, assim, o processo federal é muito claro, ele tem lá a quantidade de pontos, né, que você tem que atingir, como atingir os pontos, a sua idade, quantos pontos vale, o seu curso superior, quantos pontos vale, né? Então isso é bem claro, você não tem dificuldade para chegar no resultado, né? Mas e até tem um simulado, né, no site. Exato, você, tem até você um simulado. Faz antes e vê. Mas se o link tá no post, inclusive, do simulado, quem quiser, clica aí no post que você vai poder fazer. Mas os outros processos, eles não são tão claros, você não sabe se você vai conseguir, né? Então, talvez aí o consultor possa te dizer, olha, você tem chance aqui, você tem chance ali, tá entendendo? Talvez se você for para esse processo aqui, você consiga, entendeu? Então, talvez se aplique o consultor nesses casos, né? É, eu acho que sim. E também no caso da pessoa não ter tempo, não ter paciência, não querer pesquisar, que às vezes a pessoa não quer, né? Porque dá muito trabalho, você tem que viver quase que exclusivamente para isso, assim, quantidade de pesquisa que você tem que fazer, a quantidade de documento que você tem que correr atrás. De qualquer forma, também, pelo um consultor, você vai ter que correr atrás dos documentos, de qualquer jeito. Mas ele vai meio que te servir como um mestre Jedi aí, te aconselhando e ajudando. Mas voltando ao Brasil, vai. Assim que vocês conseguiram o visto, o que vocês fizeram para se livrar das coisas? Vocês venderam? Nossa. Como é que foi? Isso é complicado, hein? Porque é uma mudança, né? Você vai embora. Bem complicado. Planilha de venda. Vocês tinham seu apartamento? Como é que era? Não, a gente vivia de aluguel. E isso facilita um pouco, eu acho, né? Mas morava, você não morava com sua mãe? Não, não. Vivia de aluguel, mas aí tem que vender a casa toda, né? Sim, então. Geladeira, fogão, carro. Como é que você fez? Eu saí oferecendo. Pros amigos? Saí pros amigos, pros inimigos. Compra aí, velho, pros inimigos são mais caros, mas... Botou preço em tudo? Como é que foi? Nas coisas maiores, né? Os sofás, as TVs, o carro, né? A geladeira, o fogão, que era mais... Algumas coisas eu dei pra minha mãe, algumas coisas eu não consegui vender, o fogão não consegui vender, por exemplo. E aí? Né? Aí dei pra minha mãe, ela botou lá numa casa que ela tem, na casa que ela... casa que ela não mora. Né? Foi isso, vendi o carro, ela comprou o carro, na realidade, e deu pra minha irmã. Isso foi muito importante, porque o carro era a coisa de mau valor que eu tinha pra vender. E era complicado, porque tava um momento de depreciação de preço. E aí ela pagou o preço maior do que se eu fosse vender mesmo na rua. Ah, legal, sua mãe. Minha mãe comprou meu carro, mas ela pagou o preço da tabela. Não teve minha mãe pagou o preço da tabela da Fipe. Mas se vai vender na rua pra ver se alguém quer pagar aquele preço. Ninguém paga a tabela. Sua mãe foi uma bênção também. Sua mãe pare foi de uma reclamar. Mamãe, um beijo no coração. Olha aí. Não entendi também. Que é isso. Você queria botar a faca aí no pescoço da sua mãe. Fazer um ágio aí, né? Um ágio básico. Entendeu? Então, assim, teve um amigo do tempo de faculdade que ele tava de mudança, acabou comprando o guarda-roupa, acabou comprando a estante, a TV. Tem que dar sorte pra isso, né? A gente também deu sorte nesse sentido. Acho que sim. A gente fez um site, né? A gente fez um site e passou pros conhecidos, na verdade. Quem entrou nesse site foram os conhecidos. A gente tirou fotos de tudo. O Dmitry fez um site ali, a gente colocou preço e passou o link para os conhecidos e aí, nossa, deu Vendemos muito certo. Praticamente assim. Tudo, assim, coisas grandes foram tudo. Legal. Foi tudo mesmo. Teve gente que ia lá e levava já de monte, assim, sabe? Então foi fácil. Aí o complicado era a gente viver lá já e as coisas de coisas, né? Exatamente. Então, né? No final você tá vivendo lá sem nada, né? Assim, não, eu não tenho certeza, mas se eu não me engano, eu não lembro se alguém comprou a cama. eu acho que a cama tinha ido embora e eu acho que a gente ficou dormindo no sofá-cama. Eu não tenho certeza. Porque um dos sofás da gente era sofá-cama, uhum. entendeu? E eu acho que a gente ficou... A gente deu a sorte nesse sentido, porque a gente... É, o apartamento era nosso, né? E foi alugado pra uma pessoa. A pessoa que alugou comprou muitas coisas que estavam lá, a pessoa comprou. Então a gente pôde usar até o final, quase. Legal. Até o último dia. Mas foi engraçado, né? Que assim, a gente saiu do apartamento, porque alugou, e aí fomos pra casa dos pais do Dimitri, né? E aí no dia de sair, assim, é muito estranho, muito, né? Estranho. Porque aí chegaram os inquilinos e a gente saindo lá, né, com o resto das malas. E aí eles iam entrar no mesmo dia, né? Então a gente saindo, era meio, assim, a gente tinha até o meio-dia pra sair. E aí chegaram os inquilinos e aí falaram, ah, tá bom, tchau. Bateram legal, a porta tchau, na nossa cara, assim. Nossa. E a gente, é muito estranho. E a gente ficou com aquela sensação de, bom, acho que não tem volta, agora... né? Agora... Tá feito. E aí fomos pra casa dos pais dele, e aí ficamos, assim, acho que uns 10 dias, né? É. Antes de viajar, arrumando o resto das coisas. E aí, a gente ficou, não sei quantos dias foram, mas a gente ficou um tempo também na casa da minha mãe. E o que você trouxe do Brasil? O que era importante? Cuscuzeira. O que era importante pra você trazer? Olha, eu trouxe a cuscuzeira, que a minha mãe fez questão de comprar. Uhum. E, na verdade, eu não trouxe muita coisa mesmo, não. Assim, a gente nunca teve jogos de prataria, essas coisas, assim. Que é, uhum. a gente, tem pessoas que tem, né? Cristaleira, uhum. não sei o que lá, e quer trazer. Aí vende, tem né? gente, não dá pra trazer. Não, é tem complicado. Gente que traz, gente que traz tem até em que container. Quem tem tenta que... trazer container, ó. Vocês estão pensando nessa ideia, esquece. Não, eu tô não, dizendo esquece. Que tem gente que faz. Não, eu então, não, mas é um fiz. Conselho meu aqui. Esquece disso. Pelo amor de Deus. Vende, doa, faz o que quiser. Não dá pra trazer, é complicado. A gente veio basicamente com a roupa do corpo. Aham, uhum. É como nós. Quer dizer, a gente trouxe lá, né? Quantas malas? Quatro malas gigantescas. Quatro malas das grandes, mas também... Mais mala de mão e etc, mas... Mas acho que foi mais... Eu acho que, assim, vocês tinham roupa de frio, então vocês devem ter trazido, né? É, a gente trouxe. Porque em São Paulo a gente não tinha roupa de frio, então a gente... Mais fácil, comprou então. Lá em Recife um casaco, porque na realidade o casaco de lá não dá vencimento aqui. Uhum. É, assim. A verdade é essa. É. E porque também aqui é mais barato, né? Aham. Uhum. É. Então a gente comprou um casaco roupa lá. Roupa mais barata, bem mais barata. Inclusive até esse tipo de coisa a gente já sabia também, assim, que determinados de itens são mais baratos. Coisas. A gente já tinha noção de mais ou menos quanto ia ser a feira, porque a gente pesquisava tudo, tudo mesmo. Tinha um site, como era? Era Canadá para Brasileiros. Não sei se vocês chegaram sim, a entrar nesse site. Eu lembro, era bom, que ele é listava ótimo, os preços, tantos litros de leite, é tantos dólares, sim, não sei o quê. Uh-huh. Então a gente já tinha até uma noção de mais ou menos quanto se precisava por mês pra viver. Tinha noção de aluguel, quanto ia ser, entendeu? É, a gente fez essa pesquisa, mas mais ou menos, né? É, não foi muito... Muito... Nossa, eu acho que... Ah, você trouxe o seu computador, né? Não, é, eu trouxe um notebook, mas o mais importante... É o que era mais importante pra eu trazer eram meus... Eram meus trabalhos, meus conteúdos que eu criei, né? Então eu trouxe vários HDs com o meu trabalho. Perdi antes de vir pra cá, fiquei uns 3, 4 meses ou escaneando ou organizando todo o material pra colocar em HD, onde tá, ou que tava em CD ou em DVD, enfim, colocar tudo em HD pra trazer. Então isso, na verdade, eu me concentrei nisso, né? Isso, só isso eu precisava trazer. E eu era colecionador, né? Então, assim, uma curiosidade interessante. Eu era colecionador. Nossa. De revista em quadrinhos, ou também de outras coisas, também de muita tranqueira. Eu era colecionador de muita coisa. E aí eu precisei me livrar. E até hoje, inclusive, tem muita coisa na casa da minha mãe que eu ainda tô vendendo aos poucos pra gente tentar se Aliás, livrar disso aí. A minha sogra é uma santa. É uma santa. É, Dona Sônia. A minha sogra é uma mãe, posso falar, porque como ela, paciente como ela, pra ficar com todas as tranqueiras do Dimitri lá, ela é um anjo. Mas tá indo aos poucos, as coisas estão... Tudo bem que tem tranqueira indo. Minha também na casa da minha mãe, né? Ainda tem, mas nem se compara... Eu deixei os CDs, na realidade eu digitalizei CDs todos eles. CDs não tem, nem pensar em trazer, né? Não tem como. Coloquei eles no meu computador também, eu trouxe notebook. Mas você deixou e nem pensa em vender, tá lá? Tá lá. Você não vai se ela vender. Quiser se livrar deles, se livra, uhum. Senão, não. Tá lá, também não tá ocupando muito espaço, não. Tá lá. É, trouxe notebook, não trouxe o desktop, né? Eu não, tem como não vendi, também, na realidade, eu doei o desktop. Dei. Não, era roupa do couro. E a gente não trouxe muita mala também, porque eu não gosto de andar com mala. Eu tenho um problema. Trauma, talvez. Não e gosto. Como é que foi a compra de passagens? Foi caro. Foi caro porque, assim, eu, na realidade, eu não quis ficar escolhendo. Não quis ficar esperando baixar preço. Não... Quando eu recebi o visto, pedi ao juiz uma licença sem vencimento, né? Porque só pra só pra me salvaguardar, né, de alguma coisa. Mas aí não me concederam. Aí eu tive que pedir a demissão. Pedi a demissão naquele momento. Era isso mesmo que eu queria, na verdade. Percebam como o Júlio teve... Como diria o Collor, o Júlio teve aquilo roxo. Vocês veem que ele pediu demissão de um cargo público. Mas na hora, na realidade, assim, quando saiu a negativa da licença sem vencimento, eu disse a ele, olha, eu não volto mais aqui, hoje é meu último dia de trabalho. Eu recebi a notícia que tinha sido negado, eu fui lá no gabinete dele e disse, hoje é meu último dia. E ele sabia o motivo? O motivo sabia. Que você pediu... Sabia. Então foi meio que uma certa... É porque eu não tinha nenhum amigo político, talvez, né? Sabe como funciona o Brasil, é, né? É, complicado. Sim, aí pedi a demissão, terminei de vender as coisas rapidamente, urgentemente, assim, na correria. Fui pra Recife, pra casa da minha mãe, e comprei a passagem, tipo assim, no próximo voo. Quando é o próximo voo? Você não esperou, então. Pra Vancouver. Porque tem um prazo, né, pra você um entrar... Ano, né? Na verdade, é um ano a partir do momento que você faz o exame médico. Sim, você tem um limite, você né? Você chegou a esperar? Não. A gente esperou. A gente tinha até setembro pra entrar e nós viemos em abril. Quase maio. Eu acho que eu tinha até fevereiro pra entrar, entrei em março. Nossa, março do ano anterior. Opressa, né? Nossa, não, eu tava... A gente tinha coisa pra resolver ainda, né? Até porque, assim, bom, não quero... É porque a gente ficar metendo pau no Brasil é complicado, né? Porque o Brasil não é tão ruim assim, mas assim... O trabalho tava meio complicado, porque trabalho público é difícil, às vezes. É, as pessoas pensam que é... moleza, mas não é porque era muito trabalho, é porque algumas pessoas levam na moleza. É. Outros têm que assumir tem a bucha. Que trabalhar em dobro, né? Isso. É. Quem Isso. trabalha em dobro. Exato. E você tinha algum contato com as pessoas, com alguém aqui no Canadá já? Algum conhecido? Sim. Não, eu não tinha contato com essas pessoas, mas... Alguém que te ajudou? Tem uma família aqui, tem um casal de amigos da minha mãe, né, companheiros do trabalho dela, que migraram pra cá há, acho que, 10 anos, eu acho. Estão aqui há 10 anos. E aí, quando eu cheguei, eu contatei... Não contatei eles de imediato, mas, assim, quando eu me assentei mais, já tava mais organizadinho, eu os contatei, sim. A gente veio sem conhecer ninguém, né? Na verdade, a gente conhecia... Inclusive, o Dimitri também já... Vocês já conhecem eles também. Ah, sim. Sim, sim. É, na verdade, no nosso caso, assim, a gente conheceu uma moça que é uma dessas amigas do meu pai também que veio, desses amigos do meu pai que vieram pra cá, mas ela tava em Quebec. Bom, eu vou reformular a pergunta, então, Dimitri. Você conhecia alguém em Vancouver? Alguém que pudesse te ajudar, assim, quando a gente chegasse? Não, em Vancouver não. Chegamos com a cara e a coragem, sem conhecer nada, sem conhecer nenhum lugar. É engraçado que a gente tinha contato, né? Assim, por e-mail com algumas pessoas só. De Vancouver até, né? Também. Algumas de Vancouver. Eu tinha bastante contato por e-mail com uma moça muito simpática, muito solícita. De Kelowna, era uma brasileira que já tá aqui há 20 anos e 10 anos em Kelowna, que é uma cidade mais pro interior, assim, é na British Columbia. Que foi uma das nossas possibilidades, era né? Uma das nossas opções, é uma região muito bonita daqui, é uma região mais quente, né? Na verdade, ela é bem quente. Mais quente e mais fria também. É, na verdade, é isso. Na verdade, no verão ela é mais quente, no inverno bonita é mais fria. Bonita frase essa, mais quente e mais fria. É como Montreal. Montreal é mais quente e mais fria do que aqui. Na verdade, chove menos lá, né? Que aqui em Vancouver é Vancouver, né? É. Então foi legal, porque ela tentava, né, me convencer a ir pra lá, que falou, né, que tinha um grupo de brasileiros, né, que era bem legal. Que era bastante unido, inclusive. Que era unido lá. Só que, assim, na verdade, a gente optou por Vancouver por ser uma cidade maior e com mais possibilidades, né? Eu acredito, né, que mais oportunidades de emprego. Mas isso também é assunto para próximos podcasts, né? A gente vai detalhar tudo o que a gente tá falando também, a gente vai detalhar, vocês vão comentar também, o que vocês tiverem mais interesse em saber também, a gente vai detalhar mais. Podem sugerir, podem perguntar também. Uhum. E só voltando de novo ao lance das passagens, você tinha reservado hotel aqui? Como é que não. Então, putz, foi pior que a gente, pelo menos a gente já tinha reservado. Não, a gente... Isso também foi uma das coisas que minha mãe ficou... em cima, se você vai chegar lá e não sabe onde vai passar a primeira noite. Nossa. Não faço ideia. Reserve alguma coisa. Não precisa. Mas não. E aí? Aí foi Coca legal. Foi legal. Foi uma boa aventura. Porque eu tinha pesquisado alguns albergues, né? Ah, então você já tinha alguma não, eu ideia. Pesquisei, não é claro. Mas não claro, não reservei. Não reservei, mas já. Não vou chegar lá e. Ô, taxista, aí, me leva aí pra um lugar. Me leva pra qualquer lugar, né? Não é assim, mas eu já tava mais ou menos de olho, né? Então, eu vou ficar no centro da cidade. Então, tem alguns albergues no centro da cidade. Na Granville. Granville é uma avenida aqui no centro da cidade. Nossa, eu já vi uns albergues. Pelo amor de Deus, hein? Nossa Senhora. Mas aí a gente acabou nem achando o albergue, porque a Granville tava obstruída, porque eles estavam construindo lá o metrô da Canada Line. Tava reformando, Né? E aí, eu não consegui nem achar o albergue. E aí, eu perguntei ao taxista, né? Olha, tem algum albergue aqui, por aqui? Aí, o cara... Tem. Aí, levou no albergue lá, lotado. Então, vamos em outro. Em março, né? Em março. Vamos em outro, ok. Camby. The Camby. É o nome do albergue que a gente ficou. É, e ficamos lá 5 dias apenas. É, apenas não, na verdade... Foi muito, inclusive. O albergue era tosco, bicho. Era tosco. Primeira noite a gente não conseguiu dormir direito porque o aquecedor não funcionava. E aí a gente dormiu de calça com todos os lençóis que tinham no quarto, cobrindo a gente e agarradinho assim, eu e a esposa, e sem conseguir dormir. E aí... Isso foi até bom, eu achei, sabe? Porque fez a gente sair, porque eu sou muito de ficar em casa. Uhum. Eu sou uma pessoa muito caseira. Você não podia ficar recolhido. Então, se fosse um lugar aconchegante, se fosse um lugar confortável, era muito provável eu ficar lá no hotel. Uhum. Entendeu? E aí, como era tosco e como era desconfortável... Não façam isso, viu? Não façam isso. Assim, chegando, vocês precisam sair, precisam conhecer a região... Isso, né? Eu digo, não façam isso. Não o quê? Façam isso não, que... Não, eu também sei. Não fique, o risco que o Júlio fez, vocês façam. Assim, não não fiquem em casa, se não fiquem recolhidos. Mas se chegarem. Quiser ficar no albergue tosco, pode ficar também. Ah, bom, aí tanto faz, né? Aí vai de cada um, né? Vai de cada um. Mas assim, aí isso foi bom porque a gente saiu, aí já vai atrás de resolver os documentos, né? Já vai atrás de buscar uma casa de verdade pra alugar, entendeu? Foi rapidinho que vocês conseguiram. Aí vocês já alugaram, então, depois A gente disso. Deu sorte porque, assim, já, acho que no segundo dia que a gente chegou, a gente foi a uma reunião da BCA, que já foi citada aqui, a Associação de Brasileiros aqui em Vancouver. Ah, inclusive o link vai estar no post também. E aí, na BCA, a gente encontrou uma pessoa que ajudou muita gente, que ela precisava de alguém pra dividir o aluguel. E aí, só que ela tava procurando por uma pessoa. E não, no um caso, casal. Nós éramos duas pessoas. Um casal. Mas aí ela foi espetacular o suficiente pra acolher a gente. E a gente ficou lá 1 mês com ela. Até realmente ajeitar a casa da gente mesmo, né? É, porque eu acho que 1 mês é um prazo que precisa pra... Eu acho que 1 mês é um número interessante. Pra se ficar e vocês conseguirem... Já conseguir... Pra você ter uma noção um pouco, também. Uma noção da região. Porque você não conhece nada, né? Você precisa ter uma noção, ter conhecido, vai pra regiões diferentes da cidade. E assim, é bom você chegar e ficar logo em downtown, eu acho isso interessante. Mas eu, particularmente, depende, eu não depende. Acho interessante viver em downtown, certo? É, isso no centro. Tem gente que gosta. Isso. Eu tô dizendo, eu particularmente. Não gosta, a gente também não gosta, mas tem gente que prefere. Mas vocês também ficaram em downtown no não começo, em downtown, não? Não especificamente em downtown. O hotel não era em downtown, ficou, não? Peraí, mas a gente tem que mostrar... Antes disso, né? A gente tem que falar que a gente chegou, na verdade, a gente foi pra Toronto primeiro. Ah, é verdade. Sim, a gente ficou uma semana em Toronto. A gente... Como o voo para Vancouver, ele obrigatoriamente passa por Toronto, né? Você tem que pegar um outro avião depois Toronto-Vancouver. A não ser que você venha pelos Estados Unidos. Ah, sim, isso eu tô falando de Air Canada. É isso. É, a gente aproveitou e ficou uma semana como turistas mesmo em Toronto para conhecer a cidade, tô bem turista mesmo, né? Compramos um passe lá com várias atrações, conhecemos muita coisa, uma cidade bem legal. E, assim, a nossa primeira impressão do Canadá foi Toronto. Foi, né? Ótimo, não, inclusive. Toronto a gente gostou bastante. Sim, uma cidade bonita, construções bonitas, a arquitetura dela é bem interessante, né? Ela é mais clássica. É, mas você tem que pensar que a gente tava com cabeça de turista também lá em Toronto. Sim. Uhum. É diferente, né? É diferente, porque a gente chegou já, né? Ah, então só vamos pra passear, vamos entrar no museu, né? Depois vamos no zoológico, vamos na torre. É. Né? Então a gente. Você não tá preocupado? Vou alugar um apartamento, vou alugar uma casa, onde é que eu vou, qual é o melhor bairro, qual é o pior. Isso qual é importante, então, foi bom, verdade. Até acho que foi bom pra desestressar, assim, chegar como turista, sabe? É. E a gente foi pra Niagara Falls, maravilhosa, nossa. Mas aí vocês já tinham a intenção de só passear lá. Vocês nunca chegaram a pensar no sentido, vamos chegar lá em Toronto e realmente se for fantástico, se for espetacular, a gente não fica por lá. Não. A gente já tava com até hotel reservado já em Vancouver. Ah, tá. A gente sabia que era só pra passear. Assim, lógico. E uma pergunta parecida, mas não igual. Tinha possibilidade disso acontecer? Tipo, você chegar lá e ver, chegar aqui e, pô, não, aqui não é muito legal voltar pra lá. Pensaram nisso? Então, vamos chegar lá. Vamos chegar lá ainda. Calma. Ok, desculpa. Vamos chegar lá. Eu tô botando o carro na frente dos dois. Botando, é isso? Assim, a princípio, não. Né? Nunca antes de vir pra cá e antes de ir pra Toronto, não existia essa possibilidade. Era Vancouver mesmo, a gente já tinha decidido. Né? Mas continue. Só que aconteceu que o primeiro dia que a gente chegou aqui em Vancouver, e aí pegamos um mapinha, né, no hotel, né? Ah, eu já sei onde vocês foram. Aquele mapinha de... viu o Canadá Diário... Canadá Diário, pra quem não sabe, é um videolog que o Dimitri e a Fabi têm. E pra quem viu, já sabe o que é também. Então a gente pegou lá um mapinha, né, de turista, não sei o quê... Falou, legal, vamos lá, a gente passa em Chinatown e depois vai pra Gastown, que são dois lugares turísticos legais, né, no centro de Vancouver. Só que no meio do caminho tinha uma pedra. Exatamente, uma pedra bem feia, né? Uma pedra de craque. Pra quem não conhece... Sensacional. Pra quem não conhece Vancouver, né, assim, o caminho entre Chinatown e Gastown passa por uma rua chamada Hastings, que é a Hastings Street, e é uma rua... Pra reduzir, peraí. Na verdade, assim, calma. Só pra definir a Hastings Street. Não, só uma adenda, é porque não é a Hastings. A Hastings é uma rua imensa. Ah, sim, é um pedaço. É um detalhe. A Hastings, ela vai desde Vancouver até... Vai pra Burnaby, sei lá, pra onde ela acaba. Verdade. Uma rua imensa. Mas esse trecho... Que fica em downtown. É ali entre Chinatown e... Gastown. É o trecho que eles estão se referindo. É esse trecho da Hastings. É só é praticamente o quê? Duas, três quadras, né? É, são alguns quarteirões. O slogan desse trecho é Hastings, um pedacinho do inferno bem ao seu lado. Gente, nossa, a gente tava, né? Tinha acabado de chegar de Toronto, adoramos lá, uma cidade linda. E a gente caiu de paraquedas na Hastings, que é um lugar... conhecida pela sua população ali de drug addicts, de drogados. É. Né? E é muito triste, assim, é uma realidade triste de se ver. É verdade. Né? Mas gente... assim, não é que são casas de palafitas, não é não, favela, não. Não, não, não. Forma alguma. Mas assim... eles estão na rua, né? Eles estão ali na rua. É porque na realidade ali tem vários abrigos, né? Ali tem vários abrigos do pessoal que é homeless, né? E a maioria dos homeless... São drogados, né? A maioria dos mendigos são drogados. Então, e os mendigos, eles têm esses abrigos lá nessa região. E aí eles ficam por ali mesmo. É, infelizmente... É a Cracolândia de Vancouver. É a Cracolândia de Vancouver. E pra quem tinha criado, né? Criar aquela imagem, né? Do, de Canadá, né, de perfeição, e a gente sabe que não tem jeito. Mas vocês, nas pesquisas pela internet, nunca tinham ouvido nem falar sabia, da Hastings? Não, nem não tínhamos ouvido falar. Mas vocês não entraram no Maura Me Ajuda o suficiente. É, acho que não. Provavelmente. Como eu entrava todo dia, eu já sabia que eu ia, em algum momento, me deparar na com verdade, aquela... Na verdade, o taxista comentou com a gente, olha, vocês podem ir pra qualquer lugar, a gente perguntou pra ah, a gente não conhece aqui, pra onde a gente mas vai passear? Mas ele não falou Hastings, ele falou East Downtown. É porque é o que downtown. É realmente. E a gente ele não... falou, só não vão pra essa região porque não é tão boa e tal. E a gente, obviamente, a gente foi direto pra ela. Né? Na verdade, não é que você vai ser assaltado. Você não sabe, o Camby, que eu já mencionei, que foi o albergue que eu fiquei, ele é a uma quadra desse trecho aí. Odilissa! Entendeu? Ele é ali. Nossa. Na boquinha da garrafa. então, assim, é por isso que eu quis voltar correndo pra Toronto. Mas veja né? bem, peraí, só um parênteses aqui importante. Eles não vão fazer nada. Assim, são simplesmente eles são pobres coitados. Eles nunca vão assaltar você. Eles podem, no máximo, na pior das hipóteses, pedir dinheiro pra você. É o máximo que pode acontecer. Spare change. E só. E se você não der... tá ótimo também, eles não vão fazer nada, entendeu? Então, assim, mas é que o problema é a idealização que a gente teve frente à realidade. Você não espera chegar aqui e encontrar mendigo, encontrar... Bom, eu esperava. Obrigado, Maura, me ajuda. Tá vendo? Valeu, comunidade Orkut. Júlio é o rapaz mais esclarecido. Não sou esclarecido, eu pesquisei, como eu falei, eu pesquisei muito. Ou seja, você sabia, é esclarecido. Então. Eu tinha noção das médias de temperatura, tinha noção da quantidade de chuva que caía. Não tinha noção, por exemplo, não tinha noção de que a chuva aqui é totalmente diferente da chuva em Recife. Porque a chuva em Recife forte? É um toró, né? Ah, aqui em São Paulo. É o famoso São Paulo toró. Aqui é uma chuva que não molha, aqui é uma geralmente. Chuva, é, não, hoje, molha. Hoje, tem dia que molha, hoje molhou. Hoje molhou. Mas geralmente ela não molha. Exatamente. No mesmo dia eu quis voltar pra Toronto. Só que aí, assim, a gente voltou pro hotel, a gente ficou deprimido, né? A gente ficou alguns dias com depressão, a gente meio que quase... Teve alguns dias que a gente não saiu. Gravaram um Canadá Diário quase chorando. Ah, quase chorando. Nossa, né? Desespero. Esse eu vi, esse mas eu vi. Bobeira, a gente né? pensou seriamente, assim, não, a gente não pensou em voltar pro Brasil, mas a gente pensou em voltar pra Toronto. Isso é um fato. Mas na verdade, assim, a gente não tinha conhecido nada. A gente não conheceu nada. Foi a gente muito simplesmente azar. Foi lá. Foi muito azar. A gente foi pra lá e voltou pro hotel. Desistiu. Não. Mas eu acho que isso é bom, porque mostra que nenhum lugar é perfeito. Não, não existe um paraíso, assim, não, você exato, faz o seu paraíso. Exato. Né? E assim, o importante é que certas coisas são fatos, né? Quer dizer, aquele bairro, aquele trecho ali da cidade existe. Como você mesmo falou, os mendigos, os drogados, eles não vão fazer nada com você. Eles não vão lhe assassinar, não vão lhe roubar, não. Né? É. E a polícia tá sempre lá também, aquele trecho, como a polícia sabe que eles... Porque o drogado, ele é meio inconsequente, irracional. Né? Ele pode fazer qualquer coisa, apesar de que eu acabei de falar que eles não vão fazer isso, mas, né, nunca se sabe, não é verdade? Então, a polícia tá ali sempre, ostensivamente... O zumbi de Miami que o diga, né? Exato, perfeitamente. É. Então, assim... E não é uma região que um imigrante que chegue vá morar, né, também... Sim. Você chega, olha aquilo ali e fala, vou alugar um apartamento aqui. Não. Né? Você não vai fazer isso. O problema é que ele tá dentre dois pontos turísticos da cidade, então... Isso. Isso é uma coisa que meio que depois contra, né? Assim, a cidade é linda, né? A cidade, todo o resto da cidade, e o próprio downtown, é tudo lindo. Vamos quebrar a quarta barreira, né? Como é que chama? Parede. Vamos quebrar a quarta parede, né? Ouvinte, pra você não passar por isso... Você quer ir a Gas Town, a cidade do gás, se você quiser ver lá o relógio que sai gás, você desce na estação Waterfront. E vai pelo outro lado. E vai andando. Aí você não vai direto pra Chinatown, você volta pra Waterfront, pega o metrô, pega o Skytrain e desce na estação Chinatown. Perfeito. Pronto. Perfeito. É verdade, você não passa por ali. O resto, você pode ver o Vancouver inteira, você não vai ver mais nada feio. Assim. Ou se você quiser ter uma experiência única, passa pela Hastings, não vai te acontecer nada, você só vai achar feio. É. Assim. Se você quiser ter uma experiência de um filme de terror... E se você passa for ouvinte de reggae, você pode até curtir também com os caras. Quem sabe? Olha o preconceito, olha o preconceito. O rapper também, quem sabe, você vai curtir. Olha o preconceito, olha o preconceito. Preconceito. Roqueiro. Você só quer o maloqueiro aí. É, tem muita coisa pra falar ainda, né? Mas opa, vamos ter outros programas. Vamos ter muitos programas ainda. Isso daqui é só a ponta do iceberg. E assim, a gente não quer falar só de Canadá, né? A gente tá contando aqui a nossa experiência, mas o Terra Estrangeira não é só Canadá, assim. Isso. A gente vai abordar todos os países. A ideia... Possíveis. Todos os países que a gente tenha pessoas que estejam dispostas a falar... Contar as próprias experiências em outros países. E a gente também pode até jogar a bola pro ouvinte, né? Se ele achar interessante ouvir um programa em inglês, né? Porque, assim, também, a gente pode ter convidados que trariam experiências de outros países, né? Como já foi citado aqui, chinês, indiano, sei lá o quê. Sim. Mas eles teriam que falar inglês, porque eles não vão saber falar português, obviamente. E aí o ouvinte poderia dar uma ideia de como seria o programa, de repente, ou o programa em inglês, ou o programa em inglês com alguma tradução tosca que a gente faça na hora, né? Bom, deixa pros ouvintes vocês opinarem o que é que eles querem. Exatamente. Né? A gente quer saber a opinião de vocês, quer saber para onde a gente vai levar o nosso programa, né? O objetivo é não ser só Canadá. A gente quer centrar... A gente quer focar em todos os países possíveis que tenham pessoas interessadas e pessoas interessadas a falar sobre a cultura desse país, porque eu acho que é muito interessante a gente conhecer outros países, não necessariamente o que a gente quer emigrar ou o que a gente quer visitar como turista, porque também a gente não vai falar sobre imigração, certo? Certo, certo. E se tiver alguém que vive ou tá fazendo intercâmbio ou tá, sei lá, mochilando aí pela Europa ou sei lá por onde... e quiser participar também para contar a experiência, pode contactar com a gente que a gente abre o canal aqui, né? Exatamente. E qualquer tipo de turismo, né? Não, não é só mochilando também. Ou você vai fazer turismo, sei lá, com... Uma lua de mel. Se bem que eu acho difícil o casal que tá na lua de mel em Paris ligar pra gente. Olha, galera, vamos participar do podcast. Não, você não precisa ligar em Paris. Você volta de Paris, volta. Né? Deixa mas passar esse tempo. Mas ainda vamos estar em lua de mel, aqui, né? No Savoy. Não, deixa passar o tempo Savoy, lua de mel, né? Deixa Savoy, passar esse hotel, período. É? Como é o hotel lá em Paris? É o Savoy, é? Como não é que sei. Chama? Você é muito chique. Não fiquei nesse, não. É o Hilton. A gente ficou no subúrbio de Paris. Tô aqui na Paris Hilton. Ah, sim. Então, uma outra curiosidade também é que as pessoas sempre perguntam é como levar o dinheiro, né, do Brasil para outro país. Você fez como? Bem, eu comprei dólar. Aham. Normal, né? No banco, você vai lá e compra dólar. Caro. Comprei pouco, assim, comprei alguns, acho que foi 2.000, sei lá, alguma coisa assim. E aí eu tinha o cartão do banco, eu mantive a conta no Brasil lá aberta. Uhum. E quando eu precisava sacar alguma coisa, eu sacava direto da conta, o que no meu caso, que eu uso o Banco do Brasil, saía mais em conta até do dólar que eu comprei. Ah, é? Então pode ser até uma dica aí, não sei como é que tá essa tarifa de conversão, não sei como é que tá, mas na época... Mas não tinha que ter uma quantidade mínima? Na realidade tem uma quantidade máxima, eu só podia sacar 600 dólares por dia. Não, mas pra trazer pro Canadá? Não, você tem uma quantidade mínima que você tem que ter. Você precisa apresentar precisa que você tem. Entendi. Não precisa trazer. Não. Pode ser no Brasil. Pode ficar talvez, lá. Você precisa comprovar que você tem esse valor. É, que você tem esse valor. E aí eu ficava pagando as contas assim. Quando eu tinha que sacar alguma coisa, eu sacava da minha conta no Brasil. Uhum. E aí, depois de quantos meses? Acho que 2, 3 meses, eu comecei a trabalhar aqui. Então, meu dinheiro ficou lá no Brasil e tá lá até hoje. E... O dinheiro que eu tô aqui é o do dinheiro do trabalho. É, a gente também tem a conta aberta ainda no Brasil. No nosso caso, a gente tem o HSBC, que é sensacional para isso, para você fazer essas transações internacionais. Ele funciona muito bem. É, eles não estão pagando a gente, inclusive. O HSBC, se vocês quiserem patrocinar aqui o Terra Estrangeira, a gente está totalmente aberto para isso, sim, né? Sim, a gente aceita. Ah, HSBC, te amo. Um beijo no seu coração. E a gente tá totalmente aberto para isso, assim. Mas realmente, assim, é um banco que funciona muito bem para isso, né? E tem HSBC aqui em qualquer lugar. Falaram, os listas, é verdade, comentam que não tem em lugar nenhum. Várias listas falaram que, não, é difícil achar. De achar. Não, aqui em qualquer esquina tem. Não sei tem. Se aqui é porque é Vancouver, mas aqui não, você em Toronto também tinha, que eu vi também. Então, assim... É verdade. Em qualquer esquina tem. Ah. Não é propaganda, a gente não tá ganhando nada, infelizmente. Não é o banco que tem mais agências aqui, mas não, tem... Não, mas tem muitas. Tem bastante agência. A facilidade da forma de você mandar dinheiro do Brasil pro Canadá e do Canadá pro Brasil é muito grande, assim, é muito fácil. Então a gente recomenda. Muito bem. Ó, de graça. Primeira vez é de graça, hein? A próxima vai ter que pagar. O nosso programa também vai ter algumas sessões fixas, né? A primeira delas, a gente vai tentar mostrar alguns costumes diferentes de cada região. No caso, a gente vai falar sobre o Canadá, né? Então vamos lá, roda a vinheta aí. Costumes diferentes. Vamos mostrar agora um pouco, né? O que que tem de diferente no país que, assim, a gente não vai saber isso remotamente, não tem como saber remotamente. Não, é só vivendo. É assim, esses costumes diferentes é aquilo que você só sabe se você tiver morado no país. É verdade, entende? É verdade. Não tem como saber. Você não vai achar em guia turístico. E hoje é o quê? Então, tem um costume engraçado aqui. Na verdade, assim, a gente sabia antes, né? Mas sabia. Você só vai viver eu isso sabia. Se você morar. É. Aqui no Canadá... Na prática, é mais estranho do que o que você imagina. Sim. Que é. Assim, a gente já ouviu falar que isso acontece no Japão, né? No Japão eu sabia, mas... Na realidade, só, apesar de você falar que, assim, você não vai saber... Eu acho que é mais assim, você pode até saber, mas você... experimentar o costume e viver ele assim de uma maneira até ele se tornar uma coisa comum pra você, torna um... leva um tempo. Leva um tempo. Pra você se habituar. Entendeu? No então, momento assim, que você se habitua, é normal. Agora pra gente isso é completamente normal. Você pode até fazer, você pode até saber, entendeu? Que em determinada cultura o cumprimento é cuspindo na cara do outro, mas até você se acostumar àquilo, é outra história, entendeu? Então, O costume diferente de hoje é... Canadense tira o sapato antes de entrar na casa da outra pessoa. Isso é esquisito. Quer dizer, que você acha disso? A princípio é esquisito, né? Para os brasileiros é uma coisa esquisita. Ou seja, você ouvinte que tem chulé... Tá ferrado. Você ouvinte. Se prepara, compra um talquinho, dá um jeito. Tênis pé Baruel. É porque eu sempre tinha ouvido isso, assim, né, com relação ao Japão, né? A gente sabe que no Japão as pessoas tiram o sapato. Isso. E eu não sabia, assim, que no Canadá esse costume também é praticado. Ou seja, meia furada, chulé, tudo isso é um problema no Canadá. Então, se você tem isso, talvez morar aqui não seja... Não seja uma boa opção. Diz a lenda, né, que esse costume surgiu porque muitas pessoas aqui têm carpete e com a neve, né, as pessoas, assim, a prefeitura joga... A prefeitura e os próximos moradores jogam sal grosso nas calçadas para derreter a neve. E você pisando nessa neve com sal grosso, você pode levar o sal para dentro de casa e isso estragaria o carpete. Né? Então, assim, eu já ouvi isso. Faz sentido. Tem fundamento. Não é uma explicação esdrúxula, não, né? Faz bastante sentido. Eu acho que é uma questão higiênica também, né? Na verdade, você... É muito legal. E assim... É também, ótimo. Não, também hoje tem eu outra, adoro. Também tem outra questão que é a seguinte. Aqui não existe... talvez até exista, mas... Pro jogador de hóquei, né? Pro artista de cinema, né? Talvez exista a figura do empregado doméstico, né? Ah, sim. Mas para a classe média não existe não como tem. Existe no Brasil, né? Então, assim, você ter que, toda vez que recebe alguém, ter que varrer a sua casa ou passar um pano ou aspirar, né? É complicado. Então, é legal, você tira o sapato ali, né? Mas você ajuda não suja a casa de ninguém. A gente já adquiriu esse costume, né? Com certeza. Sim. Todos nós, na verdade. Na realidade, eu devo assumir que quando eu descobri que existia esse costume aqui no Canadá, eu instituí isso na minha casa, lá no Brasil. Interessante. Então, todo mundo que chegava na minha casa, eu... Por favor... Você tinha coragem? Olha que genial, Mas eu sou uma pessoa corajosa. Eu pensei em instituir isso, mas a Fabiana não deixou, tá? Vou ser sincero aqui. Não foi permitido. E no Brasil, você que tá no Brasil, eu aconselho você a instituir também eu essa também regra. Aconselho. Aconselho a todas as pessoas do universo a instituírem essa regra. É. Todas. Isso é o mínimo, eu acho que é o mínimo de higiene que se pode ter, assim. Você entra na casa e tira o sapato. É o convidado dizendo assim, eu respeito... A sua casa, exatamente. Anfitrião. Perfeito, entendeu? Perfeito. É isso mesmo. Fantástico. E é interessante porque nas entradas das casas já tem o porta-sapatos lá, ou não necessariamente um porta-sapatos, mas um lugar específico para isso. Então, ou isso. Festa, mesmo em festa, quando vai muita gente, todo mundo tá descalço, de meia, né? Não é descalço, de meia, né? Você tem que estar de meia. Descalço, eu descobri isso depois, que é também uma coisa meio, não é tão legal. Não, ah, é? Não. Olha aí. Você tem que, na verdade, estar meio que de meia. Ah, é? É. E se eu tiver de flip-flop? Flip-flop, pra quem não sabe, é sandália tipo Havaianas. Não, é, obviamente que você não vai... É melhor você ficar descalço do que você ficar com o sandália que você entrou. Olha aí. Mas eles preferem que você fique de meia. Ok. O canadense mesmo, vou botar uma meia no bolso, um par de meias no bolso, então, agora. Talvez essa seja... Quando eu estiver andando de sandália, eu vou botar um par de meias. É, isso mais com o canadense raiz, né? Acho que isso... Eu já não sei. Eu também não. Essa mas nunca tenho ouvido falar, mas que não, faz diferença, faz. É incrível como eu reparo que aqui a nossa casa fica bem menos suja, né? Com certeza, assim, sem dúvida. E você, meu querido, faça isso em casa. Já vai se preparando para vir para cá também. Então exato. E se não se preparar para vir para cá, você vai perceber... Quer dizer, não vai perceber, porque quem vai perceber é a empregada doméstica. Você mesmo, é o mínimo de higiene. Isso é bacana, é uma regra interessante e vale a pena. Bom, a outra sessão aqui que a gente tem é o inglês escondido. Vai lá, roda a vinheta aí, DJ. DJ. A gente tem ajuda, né? Aqui. Vamos chamar a ajuda do nosso amigo. É verdade. É? Ah, é? Nosso amigo, o robozinho. É. Ah, sim. O robozinho não tem nome ainda, né, Júlio? Não tem. Quem é que vai ajudar a dar o nome ao robozinho querido? Bom, por mim, os ouvintes poderiam aí dar pelo menos umas dicas, né? Sim. Vamos ajudar aí, comenta, dá o nome aí pro nosso amigo. A gente podia fazer assim, o 53º nome que fosse sugerido seria o nome do robô. Nossa. difícil. Vai demorar uns 3 anos pra eu ter o nome. Não, vamos pegar as melhores ideias. Vamos usar. Se não tiver nenhuma melhor ideia, a gente mesmo que vai inventar. Ok. Mas é isso, e vamos lá. Se apresenta aí, robô. Hi guys. I am the Terra Estrangeira Smart Robot. What's up, bro? Ah lá, o robô tá meio maloqueiro aqui, mas. Pô. A gente vai dar uma lição aqui, mas pro robô ele vai ficar mais calmo. E aí, meu querido robô, que palavra você tem para dizer aqui no inglês escondido? Today's expression is to flip the bird. To flip the bird? E o que significa isso, robô? To flip the bird is when you give someone the finger. E o que significa isso, robô? You show your middle finger to the person, you know? That lovely thing that some cultures love to do. Olha só, hein? Ah, tipo, mostrar o dedo. Mostrar o dedo médio para a pessoa. Yes, exactly. Mas por quê? O que tem a ver com flip the bird? Eu não sabia, não conhecia essa. I have no idea. Mas o que que é... o que é flip? Eu sei quando é... Como é? As asas do avião, né? E flip, né? Inverter. Ah, tá. Virar. É alguma coisa assim como virar o pássaro, algo assim. Não sei, mostrar o pássaro, sei lá. É estranho. Robozinho, ajuda a gente aí. Flip the bird is a slang that means to show your middle finger to someone. Ou seja, flip the bird seria mostrar o dedo do meio. Dá uma dedada. Dá uma dedada, né, pra pessoa. Que coisa feia. Coisa feia, mal educado. O robô começou mal educado, hein? Não gostei, não. Ah, mas é interessante, né? Porque... Né? Se alguém ouvir essa expressão, já vai saber o que é, acho legal. E o interessante é isso, né? A questão do inglês escondido, a gente quer mostrar o que você não vai aprender na sala de aula, né? É. Não é isso, Júlio? Acho que a professora não vai ensinar, né? Flip the bird. Não vai. A professora vai dar uma dedada na cara sua e... Olha aqui, flip the bird. Não. Legal que quando eu estudava inglês, eu perguntava essas coisas esdrúxulas, assim, né? Aí eu perguntava, teve uma que me marcou muito, que era ciscar. Ciscar, o professor não sabia de jeito nenhum como era ciscar. Em português mesmo, ciscar? Sim, como é ciscar em inglês, né? Eu não sei também. Talvez, pois é. Não sei. Você sabe? Bom, a tradução que ele me deu, né, era scratch to the earth. É uma tradução meio picareta, né? É uma tradução de querer explicar o que, que significa o Ciscar. É. Mas não é uma palavra. Talvez não exista essa palavra, né? É, mas a galinha arranha a terra, né? Interessante. Interessante, interessante. Ah, essa marcou muito. Foi engraçado porque nessa turma do cursinho de inglês, no final, nas últimas aulas, uma das últimas aulas, o professor pegou uma lista com todas as coisas que eu tinha perguntado. Nossa, aí ele distribuiu foi marcando. Pra galera. Olha só que picareta. Disse, que cara chato, fica perguntando essas coisas. Mas sabe que eu pensei... eu não sabia responder. Mas sabe que eu sempre pensava assim, né? O dia que eu souber falar pinça em inglês, é que meu inglês vai estar bom. Vai estar bom. Nossa. Porque sabe aquela coisa que você não aprende na escola, entendeu? Não tem jeito, pinça, é. Você pode aprender no dicionário, né? Mas não fixa. Mesmo assim, não fixa. O que, que é pinça em inglês? Fale para o nosso vídeo. Nem ideia. Twizzle. É isso Twizzle. Mesmo. Hoje eu sei o que é pinça, então... É, isso aí você vê que é coisa de mulher. Eu sei se eu ouvi, mas... Mas também, não é, porque eu não vou assim... lembrar não faz também. Parte do meu vernáculo. É. Pô, eu aprendi até que é o que é... Como é que chama? Coador, lá, peneirinha. Essa coisa não tem jeito, como você não aprende, fala aí também, né? Já. Acho que a peneira de cozinha é strainer. Olha só. É isso? Eu acho que é, sim. Tá? Tem a menor... Não, o strainer é o do macarrão. É mas essa? Eu acho que a peneira também serve como strainer. É. Ah, tá. Ou se eu estiver errada, você corta, tá? Ah, por quê? Ué. Ouvinte, se a Fabi estiver errada, diz aí. É. Fala aí. Inclusive, assim, essa e sessão... E se eu estiver errado também. Exatamente. Todo mundo aqui, vocês podem tacar pedrada aqui, a gente aceita. Mas é aquela coisa, né, que você só... usa no dia a dia, então não tem jeito, tem coisa que só vivendo no lugar pra saber, assim, pra aprender a língua. Quando você quer comprar uma coisa, né? Você vai, como é que fala então, isso, né? Como é que eu vou pedir como isso? Como é que eu vou pedir? E aí você acaba se forçando a aprender. Exato. Interessante. E nessa sessão aí, se vocês quiserem o que que nosso robozinho aí explique, né? Vocês sugiram também, vocês podem dar ideias de expressões que ninguém conhece. É, agora vamos tentar perguntar expressões... que sejam realmente escondidas, né? Ah, sim. É. Nosso robô, dá um recado aí pra gente. Someday I will rule this podcast, crush everyone, and it will be my own exclusive show. Ha ha ha. Oops. Isso aí, esse é nosso robô querido, né? É. Tchau, robô. Tchau, robô. Tchau, robô. See you guys. Bem-vindo do óbvio. Essa sessão vai mostrar lugares alternativos pra se conhecer em cada cidade, né? Aquela coisa que não tá lá no guia de turismo. Isso. É. A nossa sugestão para Vancouver é o Punjab Market, que é um mercado indiano. Então é uma rua ali entre a Main Street e a 49. Também conhecida como 49. 49, ou 49ª. Acho que não chega a ser a Little India, né? Mas é uma rua em Vancouver que tem muitas lojas indianas, tem restaurantes indianos. Então, para quem gosta da cultura indiana e quer comprar joias ou quer comprar aqueles saris, né? As roupas indianas, é uma ótima pedida, assim. E para quem... Lógico. Restaurante também, né? Restaurante, tem um restaurante legal ali. Indiano, que não é caro e é gostoso. É lógico, se você quiser ver mais lojas indianas, você pode ir para Surrey, que é uma cidade também da Grande Vancouver, que é habitada basicamente por indianos, né? Da província de Punjab. Então, essa é a minha dica. Beleza. Eu confesso que eu não conheço, eu não sou... Não sou muito fã não, da cultura indiana, mas respeito perfeitamente. E não conheço, não. Não gosto da culinária. Vocês gostam da culinária indiana? Não de tudo, mas eu gosto de um butter chicken. Butter chicken. Bom. Eu vou ser sincero, o butter chicken, também, desculpa. É, o butter chicken, ele é muito cheiroso. É, mas é bom. Ele é como muito é que você não cheiroso, gosta de butter chicken? Eu acho muito apimentado. Não. Você não precisa colocar pimenta. Sim, eu acho. Não, eu já comi butter chicken sem pimenta. Não Opa, foi o indiano que fez, não foi o indiano que fez. Eu acho que não, hein? Tô falando, já comi butter chicken sem pimenta. Eu quero esse porque é muito cheiroso. Mas é bom. Nossa, a comida deles, olha... Não sei. Só cheira, né? Não precisa Amigo, comer. Amigo, você que não é baiano tá fora porque baiano, ele come pimenta na água, né? Ah, sim. Mas, um abraço pros baianos aí. Mas assim, você, fora os baianos, se você não tiver aquela coisa da pimenta... Né? A comida indiana é difícil. Não, e o mais engraçado é Mas é uma comida cheirosa, meu amigo. É cheirosa, nossa, nossa, eu adoro. Mas é engraçado, a primeira vez que eu fui num restaurante indiano aqui, eu já tinha ido em restaurante indiano em São Paulo, tinha adorado. Só que aqui são, né, são os indianos indianos mesmo, né? E eu pedi, e eu queria, assim, uma comida pouco apimentada, né? Então eu perguntei pra mulher, eu falei assim, você tá muito apimentada? Não, essa daqui tá... Como é que eles falam? Mild. Que nossa, seria a fraquinha, né? É, o mild é o... É. O mild é o médio, na realidade, né? Ah, é o médio? É. Não sei, ela falou que eu pedi a fraquinha, eu achei que era a fraquinha. Eu pedi a mais fraca de todas. É. Nossa, mas eu sei que a hora que veio eu tava morrendo de fome. E tava uma comida cheirosa, linda, é assim, é muito, né, cheirosa. A hora que eu coloquei na boca era tanta pimenta, que eu não conseguia sentir o gosto, né, da comida. E mesmo morrendo de fome, eu só chorava, né? Porque a pimenta me fez chorar. E aí eu acho que eu chorei de tristeza. Você não é baiana, né? Porque aí, eu queria comer e eu não conseguia. É sério, cara, por causa da pimenta. Quando eu fui na Bahia, meu amigo, os caras botaram pimenta até na farinha, no arroz branco. Também. Nossa. Ah, por favor, uma tigela de arroz branco. O cara traz a tigela, você vê o... Chega a ver o bicho brilhando assim, vermelho, a pimenta. Cara. Quem come mais pimenta, o baiano ou o indiano, né? É uma grande questão. Mexicano, na realidade. O mexicano também tá no meio também. É verdade. Mexicano come aquele jalapinho. Aquilo é complicado demais. Pô, mas sabe que outro dia a gente comprou um jalapinho recheado? Com queijo. Era recheado e empanado, né? Era jalapinho? Era, né? Era. Pô, bom pra caramba. E não tinha nada de pimenta. E não tava apimentado, juro. E quando você pede nacho, né? Você sabe que quando você... Se o jalapinho encostou no nacho, já apimentou, né? Nossa, você pode, até tirar ele assim. Você vai comer o nacho, ele tá... Contaminou, é a coisa mais apimentada da face da terra. É, olha só. O jalapinho é... É um problema. É quente. É, eu uma vez eu pedi um sanduíche de... Eu pedi um sanduíche, aí eu vi o jalapinho, pensei que era tipo pimentão, alguma coisa assim. Enchi ele. Pimentão não, pepino, né? Você pensou que era um pepino, era pepino, talvez, é, provavelmente. E aí eu enchi ele de pepino... Foi em Toronto, inclusive. Você cheio de jalapinho. De jalapinho, pensando exatamente. Pensando que era pickles de pepino. Pickles, exatamente. E me travou a glote, assim. Não conseguia respirar, assim. Nossa, foi uma coisa impressionante. Nossa, eu só vi o David vermelho chorando, assim. Caramba. Achei que ele ia morrer. É. E assim, nesse clima... Quente. Pra cima. Pra cima, quente, baiano. Por que não? Apimentado. Apimentado. Que a gente termina aqui o nosso primeiro episódio do Terra Estrangeira. E esperando, né, sugestões dos ouvintes, opinião pra dizer se gostaram ou não, se que a gente pode mudar, como é que a gente pode melhorar. A gente tá sempre aberto a novas opiniões. A princípio o programa vai ser quinzenal, né? Nossa ideia é depois ele virar semanal. Isso vai depender também do retorno, do feedback. Exatamente. Retorno dos nossos ouvintes. A gente quer fazer ele virar semanal, a gente quer fazer esse programa ampliar, a gente quer ter muitos convidados. Então a nossa ideia é ser um programa participativo. Perfeito, né? A gente quer fazer vocês participarem. Quem quiser participar por texto, quem quiser participar no programa ao vivo também, entre em contato que a gente ajeita, a gente... Fazemos qualquer negócio. Quem era que falava isso? Não sei. Tem personagem que falava isso, né? Qualquer negócio. Era algum personagem de novela. Nós faz o que nós pode. No bom português. É isso aí. E vamos fazer o seguinte, vamos terminar o programa com bonitas palavras de Fernando Pessoa. Sim. A Fabiana vai ler aqui pra gente, ela que tem uma voz mais bonita aqui de todos. Ela vai ler? Pensei que ela sabia decor. Ela sabe decor, não vai ler, sim, não. Mentira. Eu sei decor. Ela sabe decor. Por favor. De trás pra frente, por favor, de trás pra frente. De trás pra frente. Tô brincando. E eu acho que essa frase reflete muito bem essa experiência, não só de imigrar, mas de você fazer um intercâmbio, de você conhecer outros países como turista, enfim, conhecer experiências novas, conhecer culturas novas, diferentes, né? Fala essa frase aí pra gente. É preciso abandonar as roupas usadas, que já têm a forma do nosso corpo, e esquecer os caminhos que nos levam sempre aos mesmos lugares. É o tempo da travessia. Se não ousarmos fazê-la, ficaremos para sempre à margem de nós mesmos. Uhul! Sensacional! Obrigada, obrigada. Muito bem, muito bem.